A Sanepar está avisando os usuários que nesta quarta-feira fará obras de interligação de redes de distribuição de água na região de Três Lagoas. Os trabalhos irão prejudicar o fornecimento de água no período das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde nos bairros Tucuruí, Fernanda, Jaqueline, Graúna, Colombelli, Sol de Maio, Maria Tereza e Congonhas. A previsão é de que o abastecimento esteja normalizado até às 6h30 da noite. Clientes que não possuem caixa d'água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, cada imóvel deve ter caixa d'água com capacidade para atender às necessidades por no mínimo 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. A previsão é de que até o final deste mês, a Companhia de Saneamento do Paraná complete a implantação de mais de 26 quilômetros de rede coletora de esgoto em Foz do Iguaçu. São 1.300 imóveis beneficiados em diversos bairros da cidade. O investimento de R$ 1,9 milhões nos últimos 15 meses foi feito com recursos próprios da empresa. As ampliações fazem parte do programa Expansar, criado para otimizar a capacidade já instalada do serviço de coleta e tratamento de esgoto em todo o estado. As obras do programa priorizam áreas com grande concentração urbana. Em 2013, foram disponibilizados recursos em 8 unidades regionais da empresa, incluindo Foz do Iguaçu. Maurício Freire, para a CBN Foz.